Esta é a lição número 20 do módulo 2. É a última lição da última matéria, o comportamento do discípulo. Nós oramos ao Senhor e pedimos a Ele que faça em nós o que estamos estudando. Reconhecemos que estamos numa caminhada de crescermos espiritualmente a ponto de Jesus se manifestar mais e mais na nossa vida e cairmos na graça do povo. No comportamento do discípulo, nós precisamos ter um alvo. Eu quero cair na graça do povo. Quero muito mais do que ser simpático. Eu quero ser um canal de Deus que abençoa vidas. Eu quero ser não apenas reconhecido como alguém diferente, mas conhecido e reconhecido como alguém que faz diferença. Alguém que interfere na vida das pessoas, trazendo luz, trazendo graça, trazendo o evangelho puro de Jesus Cristo. Nós estamos estudando na escola de discípulos, não é para nos formar numa matéria, não é para adquirir conhecimento, mas para sermos canais de Deus, manifestarmos a presença, o amor, a glória de Jesus, abençoando vidas. Nós precisamos cair na graça do povo. Mas como fazemos isso? Baseado em nós mesmos, é impossível. Baseados no conhecimento que podemos adquirir ou na convicção religiosa que podemos ter, é impossível. Somente a manifestação do fogo, do Espírito Santo dentro de nós, nos transformando cada dia mais, pode assegurar luz que ilumina os homens. E isso será cair na graça do povo. A nossa referência para todas as coisas é a palavra de Deus. Não tem outra forma de viver. Nós precisamos nos basear na palavra de Deus. E a vida da igreja também é assim. A igreja, como uma comunidade local, ela precisa viver baseada nas Escrituras. A igreja, lá no livro de Atos, ela vivia o padrão de Jesus, ela vivia o que Jesus tinha para a igreja e, por isso, caía na graça do povo. Nós vemos em Atos 2, 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Esta é a receita da igreja no livro de Atos, que nós devemos seguir, e assim viveremos de tal forma que o nome de Jesus é glorificado, ele atua na vida das pessoas e nós como igreja, como cristãos, como discípulos, cairemos na graça do povo. No princípio da igreja, como vemos no livro de Atos, havia muitas pessoas religiosas, muitas pessoas místicas. A religiosidade do judaísmo era algo intenso, a ponto deles nem verem Jesus se materializando ali entre eles. Mas havia uma coisa: os seguidores de Jesus levavam uma vida coerente com o reino de Cristo, produziam frutos benditos que glorificavam a Deus e levavam o povo a honrar ao Senhor e a honrar os cristãos. Por isso que naqueles dias, milhares de judeus estavam se convertendo a Jesus Cristo. Hoje, a gente vê muitos atos evangélicos, muitas atitudes, muitos procedimentos daqueles que são chamados líderes evangélicos, ou que são conhecidos lá na empresa, no trabalho, como crentes, como evangélicos. Vemos atos que nem sempre glorificam a Deus. São atos incoerentes com o evangelho e o reino que proclamam. É por esse motivo, pela ausência do Espírito Santo, com suas manifestações genuínas, que as pessoas estão criticando, rejeitam o evangelho do Senhor, não temem o nome de Jesus Cristo. Muitos que se chamam evangélicos estão desonrando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com seus atos, seus procedimentos. Como é que nós podemos viver, irmão, uma vida que leva as pessoas a glorificarem a Deus, caindo na graça do povo? Essa é uma pergunta para mim e para você. Estudamos esta matéria, estudamos esta lição na escola de discípulos como um desafio para nós. Senhor, leva-me a ter uma vida que glorifica o teu nome e que me faz cair na graça do povo, a fim de que o Senhor seja exaltado. Quero ver com você algumas diretrizes do Senhor para que eu e você vivamos assim, caindo na graça do povo. Primeiro, nós precisamos cair na graça com a vida da igreja. Nós lemos em Atos, capítulo 2, os versos 40 a 47, são um relato, uma fotografia muito clara de como era a igreja no princípio, na sua origem. O verso 40 diz: "E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos." Nós estamos construindo a vida da Igreja de Cristo, entre nós como comunidade e dentro de nós como discípulos. E construindo esta vida, nós precisamos ter este foco, esse desafio diante de nós. Eu quero viver uma vida que glorifica a Deus e que nos faz cair na graça do povo. Caindo na graça do povo como igreja. Você vê por esse texto, Pedro e os discípulos, eles pregavam o Evangelho. Eles falavam de Jesus. Eles falavam da Bíblia Sagrada. Eles falavam das experiências que eles estavam tendo com o Espírito Santo. Mas não apenas falavam das experiências que eles tinham como evangélicos. Eles testemunhavam cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para termos autoridade espiritual e proclamarmos a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, o mundo está cheio, saturado de tantas palavras, de tantas pessoas dizendo alguma coisa, de tantas opções. O mundo tem sede e clama por alguém com autoridade espiritual. O amor, a graça, a presença do Espírito Santo. E nós precisamos viver como igreja, sim. Esta presença real do Senhor em nós é que nos levará a uma vida de amor que impacta as pessoas. Veja uma combinação poderosíssima. Palavras, o que sai dos nossos lábios, o que estamos dizendo às pessoas. Amor, a vida de Cristo dentro de nós. E os frutos. As pessoas, ao verem isso em nós, glorificarão o Senhor, nos honrarão, cairemos na graça do povo. Palavra, amor e frutos. Os irmãos de Atos viviam assim. Eu quero observar uma coisa. Nós não estamos buscando cair na graça do povo porque nós queremos crédito, mérito, honra para nós mesmos. É porque nós queremos penetrar nas vidas, famílias, nos lares, na sociedade, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vimos então caindo na graça com a vida da igreja. Segundo, caindo na graça com as transformações pessoais. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nós lemos assim: "Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. eis que tudo se fez novo. O que acontecerá com seu familiar, com as pessoas do ambiente de trabalho, com as pessoas que moram ao nosso redor, se elas virem uma transformação sobrenatural no nosso caráter, nos nossos atos, nas nossas reações, na nossa linguagem? Cairemos na graça do povo se tivermos uma transformação pessoal real. As pessoas olharão para nós e dirão: você não é mais a mesma pessoa. Quando somos transformados pelo Senhor, as pessoas notam as mudanças. É mudança no nosso caráter, nas nossas atitudes, nos nossos valores, nossas prioridades. É possível que os seus familiares não compreendam suas mudanças de imediato, mas ao verem que você está tendo atitudes nobres, virtudes de Cristo, o amor de Jesus está fluindo como nunca havia acontecido, então eles começarão a avaliar que algo novo e de Deus está acontecendo na sua vida. Você cairá na graça do povo. As pessoas não estão querendo mais ouvir discursos. Nós estamos vivendo uma época, um século, em que as pessoas estão saturadas de informações, de ideias, de filosofias, de conhecimento. As pessoas estão querendo ver vida. Na verdade, elas estão desesperadas, procurando mudanças reais, vida. Em João, no capítulo 17, verso 20, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejamos um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A transformação pessoal na vida de um discípulo leva a igreja a viver cada dia mais unida, leva a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo dentro de nós ser mais vista, ser lida pelas pessoas em nós, caindo na graça com transformações pessoais reais. Eu ouvi uma ilustração certo dia em que o irmão dizia: alguém ia pregar na igreja e chegou muito atrasado. E ele chegou se justificando e disse: eu estava lá na estrada e meu pneu furou e eu fui arrumar, e então o parafuso correu pela avenida e eu fui tentar pegar o parafuso e veio uma Scania toda carregada, pesadíssima, e me atropelou e por isso eu cheguei atrasado. Então ele observou: esta pessoa é mentirosa ou tem alguma coisa louca? Porque o encontro com uma Scania, uma carreta carregada em alta velocidade, gera uma mudança de estado. Não tem jeito dele simplesmente continuar a vida do mesmo jeito. E esse irmão termina: nosso encontro com Jesus Cristo gera uma transformação real, visível, inconfundível. E as pessoas à nossa volta verão estas transformações em nós. Terceiro, caindo na graça com o nosso procedimento. Em Êxodo, capítulo 4, verso 18, nós lemos: então partiu Moisés e, voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai-te em paz. Esse texto que nós lemos relata a história de Moisés com o seu sogro. O sogro de Moisés era um sacerdote midianita. Isso equivale a um macumbeiro, um pai de santo hoje. Mas esse homem, Jetro, viu no seu genro, Moisés, uma atitude, um procedimento correto. Ele honrava o pai da sua esposa, mesmo ele sendo um ímpio, um sacerdote midianita, alguém que dirigia o culto a um deus pagão. A verdade é que nesse texto nós vemos que Moisés foi ao Egito e, quando ele voltou, ele contou ao seu sogro tudo o que Deus havia feito. E Jetro, um sacerdote midianita declarou verdadeiramente: o teu Deus é o Deus de toda a terra. O nosso relacionamento com as pessoas precisa ser coerente com o reino de Deus. Eu e você não podemos dizer que somos crentes e ter uma atitude, um procedimento igual a qualquer outra pessoa mundana. Nós precisamos ter procedimentos segundo o caráter de Cristo. Nós não vamos aqui dar uma lista de como você tem que proceder, mas a presença do Espírito Santo em nós fará mudanças inquestionáveis, visíveis, palpáveis e irreversíveis em nós e nos levará a procedimentos que glorificam o nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente, irmão, as pessoas não estão interessadas em ver nossa religião. Ninguém está na sua religião e pensando assim: um dia eu gostaria de descobrir uma outra religião e fazer uma pesquisa e experimentar. Não, não, as pessoas não estão buscando religião. As pessoas não estão buscando uma religião mais interessante que a delas. As pessoas, elas estão sedentas por algo espiritual que faça diferença. Por alguém que verdadeiramente transmite o caráter de Cristo. Quarto ponto, caindo na graça com o nosso testemunho pessoal. Em Colossenses, no capítulo 4, versos 1 e 2, nós lemos: vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Leia também os versos 3, 4 e 5. Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Andai em sabedoria para os que são de fora, usando bem cada oportunidade. O Senhor quer que eu e você tenhamos um testemunho pessoal que revela o caráter de Cristo. Quando nós estudamos a história do Brasil, os primeiros religiosos que chegaram aqui, com o coração todo aplicado, se doando para Deus, eles chegaram ao Brasil e eles foram catequizar os índios. Por mais que eles tenham tido boa intenção, eles apenas catequizaram os índios. Aqueles índios, eles não precisavam ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, eles só precisavam mudar de hábitos. A catequização é, na verdade, a imposição de hábitos a fim de que os costumes sejam mudados. Nós vemos que mais tarde os missionários americanos também trouxeram para o culto ao Senhor nas igrejas evangélicas muitos hábitos americanos. E muitos deles apenas acrescentaram hábitos. Não há dúvida que, até mesmo entre os primeiros lá nos índios, muitos foram canais de Deus. E nós louvamos a Deus por aquelas vidas que vieram e semearam o evangelho de Jesus Cristo na nossa nação. Mas o aspecto catequizar é o meu alvo, é o que eu estou observando aqui. Deus não quer que eu e você catequizemos as pessoas. Deus não quer que as pessoas apenas mudem de hábitos. Se nós tentarmos catequizar as pessoas, elas passarão a ir a cultos, elas vão parar de fazer isso, vão parar de fazer aquilo, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, vão se ocupar nisso, vão se ocupar naquilo outro, mas ainda não gerarão fruto do caráter de Cristo. Uma pessoa pode mudar de hábitos. Ela pode ser submetida a novos hábitos, novos costumes, e ainda assim não ter tido o seu coração transformado. Deus não quer isso. Deus quer que tenhamos uma transformação pessoal, que será um testemunho público. Em Romanos, no capítulo 10, nós lemos assim a partir do verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Deus quer que eu e você saiamos por esta cidade, pelo bairro, pela família, no mundo afora, pregando o evangelho no testemunho pessoal. Ao invés de chegarmos num lugar para tentar mudar os hábitos das pessoas, nós chegaremos naquele lugar para dizer: Jesus fez isso e isso na minha vida. Aquelas pessoas verão na nossa vida a coerência com a mensagem que pregamos e elas receberão a Jesus como Senhor e Salvador. Cairemos na graça do povo por uma coerência do testemunho pessoal e não de uma tentativa de impormos os hábitos religiosos às pessoas. Quinto ponto, caindo na graça com a autoridade espiritual. Em Mateus, no capítulo 9, verso 8, nós lemos: e as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Há um relato bíblico, um testemunho impressionante da igreja em Jerusalém nos primeiros dias. Os homens, mesmo incrédulos, eles tinham que declarar verdadeiramente: Deus está nesse negócio, por causa da autoridade com que os discípulos expulsavam os demônios, curavam os enfermos. Autoridade espiritual. O que é que nós manifestamos diante das pessoas? Como evangélicos, talvez nós estejamos muito mais declarando nossos costumes, nossas crenças, nosso modo de vida, do que autoridade espiritual. Nós precisamos manifestar diante dos homens obras e operações sobrenaturais do Espírito Santo. Em Mateus 5,16, nós lemos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, Deus nos deu autoridade. Em Mateus 10, verso 1, diz: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Deus nos deu autoridade. Sermos evangélicos não significa muita coisa, mas sermos discípulos de Jesus significa termos autoridade contra o reino das trevas e em favor das vidas. Nós cairemos na graça do povo, como discípulos e como igreja, à medida que caminharmos nesta terra, exercendo a autoridade de Jesus Cristo. Não é um discurso religioso, mas é a vida do Espírito Santo dentro de nós. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Marcos, no primeiro capítulo, verso 22, nós lemos: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O povo se maravilhava da doutrina dos discípulos, dos apóstolos, dos cristãos que estavam se convertendo a Jesus Cristo, porque eles viam que era com autoridade. Deus não nos quer na televisão, nosso testemunho pessoal, como igreja local. Deus não nos quer falando da nossa filosofia, falando da nossa religião, dos nossos feitos. Deus nos quer exercendo a sua autoridade para a sua obra. E se andarmos assim, cairemos na graça do povo. Nós precisamos de algumas dicas que vão nos ajudar a viver como um discípulo querido de Jesus, caindo na graça do povo. Primeiro, como me relacionar com os familiares? Como me relacionar com pessoas de outras religiões? Irmãos, que a primeira e maior observação das pessoas à nossa volta seja o amor de Jesus Cristo fluindo de dentro de nós. Esse amor se manifesta em palavras, mas se manifesta também em obras. A Bíblia nos diz em Mateus 22, verso 36: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu e você precisamos ter um relacionamento com a nossa família, com as pessoas à nossa volta, de amor. Não adianta sermos crente, não adianta buscarmos na religião, na igreja, uma mudança para nós, uma melhora de vida para nós e continuarmos na nossa vida em família, com os amigos, com os vizinhos, com as pessoas do ambiente de trabalho, sem manifestar o amor de Cristo. Se queremos cair na graça do povo, como igreja, caindo na graça como comunidade local num determinado bairro, caindo na graça com as nossas transformações pessoais, com o nosso procedimento, com o nosso testemunho, com a autoridade espiritual, precisamos começar manifestando o amor. Muitos evangélicos se isolam, formando ali o que eles chamam de um bloco evangélico. É no trabalho, é lá na política. Na verdade, o bloco evangélico é só um segmento social. Muitos que se intitulam evangélicos manifestam, na verdade, só ali um segmento social. Jesus não é um segmento social. Isso não é bíblico. Jesus se relacionava com todos em amor. E desta forma, o seu evangelho alcançou as vidas. Nunca deixe, irmão, que uma discussão religiosa, que uma postura dura sua, mesmo que em cima de uma verdade, te distancie das pessoas. Façam com que as outras pessoas vejam que você, depois que virou crente, ficou chato, se isolou, acha que é o dono da verdade. Antes de proclamarmos o que cremos, como vivemos, precisamos transmitir o amor de Jesus de uma forma verdadeira, pessoal e impactante. Você quer uma dica? Quer começar a viver esta realidade de cair na graça do povo? Ame as pessoas. Esteja com seus familiares. Não queira transmitir sua crença, sua fé, mais do que transmitir o amor. Saiba ouvir as pessoas. Não saia dizendo que estão todos errados, que agora você é de Jesus e eles são do inimigo e vai todo mundo para o inferno. Tenha sabedoria. Não ouça as pessoas só para dizer o que elas estão falando de errado. Ouça as pessoas valorizando-as, ouvindo corretamente o que elas estão dizendo, vendo as oportunidades no que elas estão dizendo, de acrescentar o amor de Jesus. Quando ouvimos as pessoas, abrimos portas para sermos ouvidos. Veja comigo os paradigmas da religião evangélica e os paradigmas da religião católica. Nós, evangélicos, acusamos os católicos da sua idolatria. Por sua vez, os católicos não toleram os evangélicos, por entenderem que eles se sentem os donos da verdade. Como é que nós vamos cair na graça do povo se vivemos assim? Na verdade, irmão, nenhuma religião foi iniciada com base em mentira. Sempre que o homem começou algum ritual, algum culto, alguma busca, mesmo que tenha culminado na estruturação de uma seita ou de uma religião, ele começou em busca da verdade, ou fundamentado em parte desta verdade. A ausência do Espírito Santo é que trouxe a oportunidade para o inimigo fazer o que quis e bagunçar tudo. Agora, nós precisamos separar as pessoas da religião. E nós precisamos amar as pessoas, compreender que elas estão buscando a Deus mesmo. Alguém que vai ao centro de Macumba está buscando socorro. Nas trevas, ele acredita que ali ele vai encontrar. Nas trevas, ele está impedido de conhecer o amor de Jesus. Mas através de nós, a Igreja de Cristo, eles terão a única oportunidade de conhecer o amor de Jesus. Nós precisamos aprender de Deus, a cair na graça do povo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Verso 14 em diante diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo é um desafio para nós. Como é que eu consigo, daqui por diante, não conhecer mais ninguém segundo a carne? Como é que eu posso olhar para as pessoas e não vê-las segundo a carne, e sim segundo os olhos de Jesus Cristo? Olhar para as pessoas e ver estas pessoas cheias da graça, cheias do amor, convertidas, amadas. É um desafio para mim e para você. Como cristãos, como discípulos, como servos do Senhor Jesus, como um membro desta igreja local, eu desafio a mim e a você a não apenas vivermos uma mudança de hábitos, de costumes, mas cairmos na graça do povo, pelo amor de Cristo dentro de nós. Seja Jesus por onde passar, meu irmão. Seja Jesus por onde passar. Em Mateus 15, nós lemos no verso 32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum para que não se desfaleçam no caminho. Em Mateus 9, 36, nós lemos: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Assim vivem as pessoas hoje, desgarradas e errantes. E o Senhor Jesus nos ensina a olhar para elas com compaixão, não com acusação. Em Mateus 20, 34, lemos: e Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Esta escola se chama Escola de Discípulos, porque nós estamos cientes da necessidade e desejosos de alcançar o alvo de nos tornar discípulos de Cristo, como Jesus Cristo. Se Jesus Cristo olhava para as pessoas com compaixão, eu e você precisamos olhar com compaixão. Compaixão não é dó. Compaixão é um sentimento que se manifesta no coração e que altera todo o ser na ação de gerar uma resposta eficaz, na ação de gerar vida, de trazer resultado, de trazer resposta. A palavra grega para compaixão é splagnizomai, que significa uma agitação das entranhas. Jesus via as pessoas e se revolvia internamente em sua alma e no seu espírito, buscando um milagre, uma resposta divina, uma solução para as vidas. Eu e você precisamos viver assim. Se vivermos assim, irmão, cairemos na graça do povo. Não é porque nós queremos ibope para nós, mas porque nós desejamos manifestar a glória de Deus aos homens. É essa compaixão de Jesus que produzia milagres. Assim será conosco, assim será com você, assim será com a igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio desta sociedade carente, sedenta, morrendo a cada dia, com seus valores terrenos, com os valores das trevas. Assim seremos nós, sal e luz nesta sociedade, caindo na graça do povo. Ore ao Senhor nesse momento. Peça a Ele: Senhor, me faça observar quais são os meus atos, minhas palavras, minhas atitudes, minhas reações, as minhas omissões que estão me impedindo de cair na graça da minha família, cair na graça do povo. A nós, como igreja local nesta cidade, o que é que está nos impedindo de cair na graça do povo? Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Mostra-nos isso, de tal forma que esta lição não seja apenas mais uma lição, de que estudar nesta escola não seja apenas um currículo, Senhor, mas seja uma transformação de vida, que vai gerar glória para o Teu nome, expansão do Teu reino nesta terra, e vamos cair na graça do povo. Amém, Senhor.